Há muito tempo nas águas da Guanabara, um dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao acenar pelo mar na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e um batalhão de mulatas. Rubras cascatas jorravam nas costas dos santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, e a exemplo do feiticeiro gritava: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas em glórias que através de nossa história. João Cândido, salve todo o ato de coragem a favor da igualdade entre os homens.